Aí eu sei. O 2775, solo aos 26, libere aí a direita, chama o solo 121 decimal 9. Solo 219, 2775. Fantástico, Xenner 6225, estamos com 1111 a bordo, autonomia de 3 horas, nossa alternada é Goiânia. O Xenner 6225, chame no ponto espera da 10 pronto, ajuste altímetro 10 no meio. Sente ele de táxi, vai chamar no ponto de espera da 10 no meio. 5975, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 059. Livre pouso, Rio 5975. Azul 4958, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento LSX2, repórter estabilizado no localizador. Desça para 2000, autorizado, repórter estabilizado azul 4958. Com 1963. Com 1963, autorizado, pushback acionamento, chame pronto táxi. Pronto táxi, não. Disenable 125.1. Disenable 125.5. Disenable 125.1. Azul 4201. Gol 1963, aguarde para o início do reboque, aguarde para o início do pushback. Se a aeronave da Azul no reboque, vai passar a retaguarda? Sim, depois da Azul está autorizado, senhor? Sim. Sim, que após o Azul está autorizado, em porta do táxi, 963. Afirmo, gol 1963. Está pronto no ponto de espera, o Oxenay 6225. O Xené 6225, autorizado alinhado, decolado, som no zero, o vento 170 graus, 059. Gente, ali decola a pista no zero, o Xené 6225. Geral 9975, autorizado até o Pat 3. O 9975, pode confirmar a frequência, por gentileza, para a autorização? Gente, a frequência é 121.9. China 6225, decolou 31, chama o controle Salvador no 20.8. 1208, controle Salvador, China 6225, bom dia, senhores. Nós estamos 1963, com 169 a bordo, 3 horas e 10 minutos, confirme. 1963, autorizado táxi, chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 1096. Gente, eu já na 625, tô tendo a direta-telefa. Direta-telefa, melhor ainda, 625. Estabilizado azul 4958. Azul 4958, chame torre, número 8, decimal 95. Gente, o azul 4958 com a torre 118 decimal 95. Obrigado, senhor. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, senhor. Azul 4958. Azul 4958, visual com calma. Na visual, azul 4958. Azul 4958, autorizado por pistão a zero, vento 150 graus, 6129. Ajuste altímetro 1096. Centro autorizado pouso com 10106 para azul 4958. Pelo 649, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 6. 4 mil no 0 no 6, gol no 649. É 211 na escuta. Quando para o táxi, chame 121 decimal 9, por gentileza. Rigor 963, está na ponte de espera pronta, vista a TR na final. Fundo 963, posso passagem da TR da Azul, autorizado em área e manter, cabeceiro no zero. Fundo Azul, ali manter, autorizado, fundo 963. Controle Salvador, bom dia, passarei 2229. Passarei 2229. Oi, proa de Boa Média, da chegada Boa Média, reporte para descida, aqui em Negal, na 096. Passarelo ciente, Boa Média, está me dando descida, Cereza? Passarelo 2229, desça para New York, voo 050, aqui em Negal, na 016. Ok. Descendo para 050, passarelo 2229. Autorizaria, se possível, projetar para o passarelo 2229? Oi, TAP, passarelo 2229. Na presente, TAP, passarelo 2229. Voo 649, reduz a velocidade para 2509. Pediu redução, voo 649. Azul 4958, solo aos 36, libera direita. Chama o solo, 121 no decimal 9. Direita, solo 219, azul 4958. Bruno 963, precisado de decolagem que funciona 0, vento 150 graus, 049. Decolagem do 0 com 963. Bruno 649, reduz a velocidade para 210 nós. 2109, Bruno 649. Bom, 963, decolou 39, chama o controle Salvador no 20.8. 08, 963. Recife em 126 decimal 0, alterna em 128 decimal 8. Primária, poderia confirmar para o 6225, a secundária é 1288? Primária 126 decimal 0, alterna 6225. 260, 288, obrigado, bom dia, Felipe. Dia. Controle, bom dia, gol no 963. Segundo 963, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. 360, agora 43. Passarei de 2229 para sequenciamento, condições de manter presente velocidade até mais próximo do Duna. Afirmativo. Sim. Passarei de 2229, desce sem restrições para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 6. 2000 pés, passarei de 2229. Usado VAR na coroa de Dona, livre procedimento, ele é X-Way da pistão 0, reporta estabilizado. Está presente, Dona, reporta estabilizado, X-Way, passar de 2229. Oxenai 612 no 1, vento no 60 graus, 05 nós, autorizado a decolagem, piso no 0. Oxenai 612-1, decolado 44, controle de Salvador, chama agora em 120-80. Bora, controle 108, obrigado pelo bom trabalho. Bom dia, bom voo. Valeu. Controle de Salvador, muito bom dia, esse é o Oxenai 612-1, decolou, passa 2.500 metros. Oxenai 612-1, contato radar na decolagem, saída São João, nível de voo 3.0. 3.0, São João, autorizado depois de lida da presente, querida? Obrigado. Lida, obrigado. No 963, chame o centro Recife, em 128, decimal 35. 2835, voo 963. Voo 649, desce para 3.010. 3.649. Pedro 2229, eu completo o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 2225, passagem 2229. Bom dia. Plano 649, desço para 2.000 pés, autorizado ILS, que foi, estou no zero, reporta estabilizado, reduz a velocidade para aproximação. 2.000, livre ILS, vai reduzir no meu contato. Sou em Salvador, bom dia, passageiro 22, 2 não? Dos 229, altímetro no 06, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso, passageiro 22, irmão. Passarei 2229, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 05 nós. Autorizado pouso, passarei 2.000 no 649, controle ciente, torre no 8, decimal 95. 295, no 649. Chame no 219, chame o centro em si, em 128, decimal 35, em caso de falha, 125, decimal 1. Altímetro no zero, no meio, quanto aproximação, aguardo na autorização de pouso. 16, continua no 649. 649, autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 0619. Delay pouso, pistão 0, agora 649. Chamei 121, decimal 9. Mente, a gente verificou aqui, foi um problema no equipamento aqui, a gente já consertou. Salvador, bom dia, Dan 35, 197, ponte Serana 0, pronto, visual coronário na curva. 3517. Já utilizou algum Boeing na final da 10 após o tráfego, alinha e mantém cabeceira 10 após a passagem do Boeing, alinha e mantém. Passou o Boeing, alinha e mantém na 0, 135 na 7. Uno 649, seu solo aos 55, livre à direita, chama o solo em 121, décimo 9. 219 direito, eu vou no 649. Uno 7, o vento no 60 graus, 05 nós, autorizado decolagem, pista 10. Chama decolagem 10, tá? 35 nós, 7. No 7, decolada 57, controle de Salvador 120, décima 8. 08, bom dia, 3597. Controle Salvador, bom dia, tá 3597, 1900, é boa onda. 3597, completa o radar na decolagem, saída Arboruna, nível 360. Arboruna, tá 360, 3597. 7 pode voar água. Autorizado Leça 3597. Leça 3597. Papa Romeu, Oscar Mike Tango, pátio 4, acionamento a critério, reposta quando pronto para o táxi. Para pronto, Tango. Zero meia na escuta. E só informando que Ondina está desativada, ok? Sierra Índia, November Delta. Guardião 06, o vento no 40 graus, 07 nós, altímetro no 0 no meia, reposta para o sol. Informo que não há tráfego a reportar. Chama Recife em 1260. 1260, tá? 3597, bom dia. Confirma, reporte fora do solo, decolagem por ponto de risco, Guardiano 06, não atrapa para reportar. Guardião 06. Afirmo, visou o contrato, Guardião 06, decolado ao 05, reporte na vertical do farol Itapuã. Reporta lá na vertical do Itapuã, Guardião. Guardião 06, chamar agora o controle de Salvador em 120.8. 120.8, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, mantenha-se na escuta do controle em regras visuais, ajuste na 06. Manterá na escuta, Guardião 06, no 06, obrigado. Sikorsky, reporte no ponto de espera, isso no 7. Espera, 7, como é que tá? Altímetro no 016. 016, Oscar, mais... Alfa Romeo Oscar Mike Tango, vento no 60 graus, 05 nós, altímetro no 0 no meio, autorizado alinhar e decolar, pista 17. Autorizado alinhar e decolar, da 17, Oscar Mike Tango vai iniciar. 2, Cerol 9975, ponto espera da 10, Juan. 3, Cerol 9975, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 75. Tá visual, bom dia, né? Tem frequência livre para congelação. Obrigado. Sideral 9975, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém no zero, 9975. Romeu Oscar Mike Tango, decolado de Salvador, Zuno Uno. Tem condições de curva esquerda para já o cruzamento do campo? Agora. Tente autorizado o cruzamento do campo, ponto médio, reposto cruzamento efetuado. Cortarei no fim do cruzamento, Oscar Mike Tango. Romeu Oscar Mike Tango, mantenha inicialmente a proa norte. Mantendo a proa norte, já está agora na presente liberando o eixo de decolagem da 1-0. Oscar Mike Tango, meu pés. Gente, visual com que Sikorsky, decolado aos 1-1, mantenha a minha frequência, mantendo a proa norte, para o Romeu Oscar Mike Tango. Proa norte na sua frequência, Oscar Mike Tango. Sideral 9975, informe Sikorsky, helicóptero, 500 pés. Corrigindo 1000 pés, mantendo rumo norte, não interfere na sua decolagem. O vento no 60 graus, 079, autorizado a decolagem de pista 10, sideral 9975. 9975, autorizado a decolagem de 1 graus. Romeu Oscar Mike Tango está presente rumo da Praia do Forte para interceptar o litoral nordeste. Para... Ok. Paciente Oscar Mike Tango. Praia do Forte, tem ciência? Praia do Forte, positivo. Oscar Mike Tango ciente. Está ativando agora. Ciente. Sideral 9975, decolado de Salvador, Zuno 4, controle de Salvador, chama agora em 120, decimal 8. 208, 9970, boa. 75. Então, meu, acho que a Mike Tango está presente, controle Salvador 120, décima 8. Radar, decolagem, saída São Vão, nível de voo 360. Sente, sobe direto 360, 975. Está presente, transfere, chama agora o controle Salvador em 120, décima 8. Está presente, transfere 1208, controle Salvador, obrigado, acho que a Mike Tango. Obrigado. Patrulha Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, Oscar, Mike Tango, decolado de Salvador. Papai Romeu, Oscar, Mike Tango, bom dia. Loco código 04, correção 0245. Cheque seu transponder sem contato radar, apenas o primário. 0245, Oscar, Mike Tango, acionado. Contato radar estabelecido, mantenha-se em regras visuais no meu país, ajuste meio 1610 no meio. Manter a visão, meu pé, zona 0 no meio no ajuste, acho que a Mike Tango na sua escuta. Rio 5973 autorizado, alinhar e decolar, piso no 0, o vento no 50 graus, 05 nós. Papai Romeu, onde como é que tango controle? A sua escuta prossiga. Chamada para pouso. Chamada em Aracaju aos 1109. Plano 109 sente, chamada para ingresso na terminal, confirme. Só confirmado, o destino é Serra Novembro, alfa uniforme, aos 1109. Está em ingresso na terminal, aproximada ao sistema Aracaju, aos 1-1. Aguarde. Pela 041, copiado. Papai Romeu Alfa, como é que estão? Confirmo que será mantido na minha presença ao destino? Afirmo. Encha. Controle Salvador, Rio 5973, decolado na UCA. Rio 5973, bom dia, contato radar na decolagem, saída Cuca, nível de voo 330, autorizado direto de Jamon. Direto de Jamon, Rio 5973. Rio 5973, decolado 18, chama o controle 120, décima 8. Chame o centro de si, senhor, 128, decimal 35. 2835, boa, 9975. Salvador, bom dia, voo 1233, ponte espera da Amazônia. 233, autorizado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 0612 é nóis. Autorizado, alinhar e decolar, no 0, voo no 233. Romeu, onde conectando? A sua escuta prossiga. 20 milhas do Nordeste, do Bairro Salvador, frequência livre para a coordenação. Assim, já está conectando. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Rio 5975, alinha e mantém, capteiro no zero. Alinha e mantém, então no zero, 5975. 333, decolado aos 21, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. Bono 208, bono 236. Cinco, autorizado a decolagem, piso no zero, o vento no 60 graus, 0612 é nóis. Salvador, Gon 092, bom dia. Perdeu contato com o centro, tem informação até o... Controle ciência, senhora, identificação, autorizada chegada Bomé de Uno. Desça e mantenha o nível de voo 050. Desça 050 na Bomé de Uno, Gon 092, pode voar Itapia, dona? Autorizado voar na proa de Itapia, Gon 092. Voando Itapia. Te agradeço, bom 092. Cinco, nove, sete, cinco, decolador 23, Chama agora o controle, Salvador, em 120, décima 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, o Rio 5973, 75. Rio 5975, contato radar na decolagem, saída Momo, pulou para o nível de voo 350. 350 na Momo, 5973. Autorizado voar Cogbo, Rio 5975. Cogbo, grato, 5973. Rio 5973, controle. Adiante. Chame-se André Recife, 125, decimal 45. 2545, bom dia.